Paz do Senhor. Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 11, ele disse que foi informado que havia um grupo que se intrometia na vida alheia. Se tem coisa que me deixa irritado, é o cara xereta. Um dia um homem foi levar flores no cemitério para a esposa dele. Quando estava saindo, ele viu um chinês colocando arroz para a esposa dele. Aí ele disse: "Ô chinês, você acha que a tua esposa vem aqui comer o seu arroz?" Ele disse: "Lógico, por quê? Você não acha que a sua esposa vem aqui cheirar as suas flores?" Jesus disse: "Como é possível você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que você nem consegue ver a trave que está no teu olho? Eu não gostaria de ouvir e ser informado que alguns dos meus irmãos fizessem parte desse grupo que se mete na vida alheia." Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.